para o estacionamento na posição 4, gol 1963. 1963, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, pois táxi, estacionamento é chamado para o táxi, 1963. Solo, azul, alfa, e aqui pego na saída do táxi 3, pronto para ingressar no táxi 1, posição 01. Atenção, alfa e aqui está na aeronave da Gol, aí vai iniciar o puxilé que agora é o portão 4. Mantendo a posição, alfa e aqui está. Simples, colado aos 27, controle 120 da sinal 8. 1208, deixar em 6225. Controle Salvador, bom dia, Xené 6225. Decolado precisa da Árvore 1, autorização Alefa. Retorno leve, desvio à direita, livre de formação. Xené 6225, contato radar na decolagem, livre de desvio. Após desvio, voo Alefa, submantendo, voo 380. Para o táxi, eu vou 1963, está com 150 a bordo, 3h44, a Dernando Campinas. O 963, aqui à direita, chame no ponto de espera para decolar aí. Vou te apresentar com o seu chamado, pode ser, eu vou 963. Sim. Entre o chame 6225, livre de desvio. Livre de desvio, no chame 6225. E octavo, continue o reboque até o gate 1. Continuando até o gate 1 do Alfa e octavo. 132 a bordo, com 331 alternado é Guarulhos. Eu chamo a 2-1-1, táxi de Pátio Índia. Na porta espera da 1-0, chamo para agora. Pátio Índia, 1-0, Salvador, voa 963, pronto para decolar. Autorizado decolada 1-0, voa 963, o vento é 2-1-0 graus, 0-3-2. Autorizado decolar, sistema 0, voa 1-963. Decolado aos 34, chame o controle 20-8. Pela controle Salvador 208, voo 963. Bom dia. Centro Recife, 120, alterna 1-2-8-2-8. Centro Recife, 120, alterna 2-8-8, Xenem 625, bom dia. Bom dia, tudo bem? 9 metros, confirme quantas milhas na proa. Mais 10 milhas. Que é? 10 milhas, cara. O que é? 2 milhas. Está autorizado o táxi, chama para o seu. Comandador, bom dia, gol 9000. Fecha a formação, Mike, autorização, aliás. Que já estou ali pegando agora, dirigindo esse momento, já vou chamar, dirigindo esse momento. Seu chamado, obrigado. Este é o altímetro 909, autorizado a chegada via Ponce. Via Ponce, 4 pés, ajustado a 0, tomado a autorizado em colapso, não sei, chovendo 1,80 graus, 5 graus. Bom dia, o motor Mike Bravo Uniforme. Contato com a Ronda Ecolagem. Tudo é a saída por a Ronda Bravo para o nível de voo na meia hora. Ronda Bravo na meia hora, grato por isso. Eu chamo o meu Bravo Nuno, chamo o 125 e 128 decimal 35, caso o negócio 125 decimal 1. 2835, 1, caso de fora, 62. Mike Bravo Uniforme, vem direto Coral. Direto Coral, Bravo Uniforme. 649, taxi 63. É, rua 230. Na verdade, a gente foi ter que contornar a posição pelo, tá com a formação pesada bem em cima de pelo. Copiado, volume 649, reporte quando possível para a Duna. Reporta para a Proaduna, volume 649. Autorizado o acionamento, caixa para ele, nas pistolas 7, o oficial mais. Passou nessa torcida? Ele vai fugir o COVID. Direto no COVID, o oficial mais pode levar. Direto o Coral, como da presente, como está voando e essa atenção vai ser cancelada até o Coral. Mike Bravo, uniforme alternativo, vem direto o Coral. Graças aí. Da... Passar para autorizado o ingresso, pistola 7, eu falo aliado, pronto. Passa lá. Tem 4180, está pro 180, o localizador. O número 49, afirmativo, então autorizado. Executar o final do procedimento, ele é fixo aí na pro 180, informe estabilizando. Maravilha, pro 180, informe estabilizado no GLS X-ray, eu vou na 649. Autorizado a colar, pista 17, vento 1, correção 2, 3, 0 graus, 5 graus. Correio Salvador, bom dia, gol 9000, pode ser 190, pronto. 000, autorizado. Alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero, com 9000. Então, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato aqui, o Renato. Localizador, o nome é 649. O nome é 649, é grande pressionador. O Charlie Mike decola os 3, 5, correção 5, 8, chama o controle de frequência 1, 2, 0, 8. 2, 0, 8, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, contato com o Leandro Colares, suba via Corão no Bravo para nível de voo no 60. No Bravo, autorizaria da presente lá direto para o Alfa Charlie Mike? Alfa Charlie Mike, até os 16, está autorizado o voo direto para o Corão. Até os 20 direto para o Alfa Charlie Mike. Autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, cima de número. Isso, Lola 649. Lola 649, complexo de nada que eu tenho interesse, Station, tem 18995. Lola 895, já de boa, Lola 649. Salvador, bom dia, Lola 649, elétrico, estou no zero. Lola 649, ciência da aproximação, continue a guarda de transação de peso. Ah, agora eu estou com a esposa, Lola 649. Foi localizado o setor? Foi localizado a pista do setor? Afirma, a partir de turno ali a gente já conseguiu referências visuais com a pista. A formação está bem no setor Whisky mesmo ali, mais para cima da ilha ali. Ok, tudo certo. Uniforme, serviço da terminado 55 milha setor sudoeste de Salvador, chame controle e leve em 120 decima 1. 01, graça para uniforme. Solo 05, taxa direita, chegou 21, sinal 9 e um solo. Seja no ar, Golfe da cola ao 05, chama o controle de frequência 2018. Angolina Vila Golf, contato na decolagem, pela via Coral na Bravo, para 4.10. Angolina Vila Golf, para 4.10, para 4.10, para 4.10. Angolina Vila Golf, para o seu cancelado 1.0.0.6, livre 1.10, corredor a ser, confirma. Afirma tudo, corredor a ser. Tem já teste passando fora da barra. Até para a Golf. Controle, gol 9000. Você pode cuidar lá pro Dio Neto, por gentileza? Guarda, vamos combinar, gol 9000. Guarda, gol 9000. Controle, gol, se confirma já por ser estimada de curva? Vamos na curva. A curva vai lá para 5.5. 9.055, copiado. Estamos em emergência, controle? Atrasando, de uma nova para o ônibus. Estou se aproximando para a Com dia, sem identificação, descemos aqui para o 05, 06, chegada e pitch. Não, identificação, descendo aqui, aí, pitch, 05, 09. Romeo 755, vou ir direto aí, pitch. Manda aqui, dá atenção. Papal, Sassano Mike, serviço radar terminado, 57 milhas, eu estou perto do Salvador. Chame com o André Milhões em 1 ou 2, eu vou ver se mora ou não. Salvador, muito bom dia, bom 7-9, 7-5-0-3, 20 da hora, 44. Por favor, chame 1 ou 2, eu vou ver se mora ou não. Atendo. Oi, 992, bom dia, estamos em identificação, deixamos hoje o voo 1900, via chegada aqui, tipo 1. Vida, bom médico, 1902, estamos operando com pista 28. Pode. Gente, vamos com 1904 aí.192, vem direto o PRI, Oscar, Papá, Romeu, Lívia, Mike. Vem o PRI, com 092. Eu vou dar 9-2, eu utilizar o tecido permitido, vou 060, número 2 na aproximação. Nível 060, gol no 092, daqui a 10 milhas, necessito um pequeno desvio à direita, por mais 10 milhas. Criado o gol no 092, reposto para início de desvio. Nome é 092 de Jesus. Confirme a prioridade da montanha, Jesus? 90, por 7. Quem tinha posto para a de Jesus, Gol 092? Passará para a prioridade da montanha. Controle Gol 1092. Gol 1092, controle. Solicita manter a proa 100 por 20 milhas. Depois a proa de Sierra Victor 362. Afirmativo Gol 1092, livre de desvios na proa. E reporte quando não tem os desvios. Portará no teste Gol 1092. Gol 1092, autorizado descida 4 mil pés, ajuste de altímetro 0019. Gol 1755, descida 2 mil pés, ajuste de altímetro 0019, voo direto ZAN, autorizado final do procedimento ILS-01, informe estabilizado. Gol 1755, descida 2 mil pés, 19 mil ZAN, autorizado procedimento, padrão estabilizado, 1755.